favela, daquele jeito bagunçado. E daí, a gente bebe no mesmo copo, toma muito no mesmo copo, compartilhamos até álcool. É a nossa condição, é amor e paredão. Onde quer que você for, não vou te deixar na mão. Tamo junto e misturado. Sucesso, meu irmão.